04, táxi via Alfa Índia, gate 03. Gate 03, Alfa Índia, boa noite, 04. Avião negro, poderia informar a matrícula do outro helicóptero? FAB 8760 para o AISE 8774. Gente. Desça para 2500 pés. Fora passando CV 366, agora no 715. 2500, após o 4366, 1715. Controle, gavião negro, 30 segundos para farol da barra. Gente, fora passando farol da barra. Identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, estou tímido no 03 de lance radar. 50 com Bonf e Mitres. Avião negro passou o farol da barra? Afirmativo. Modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para conexões com os demais tráfego, agressar e terminal Ilhéus, falta contato, frequência 1201. Via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 5, 031 53. Vai atingir 5.000 pés do Guarani 07. 07, desço para 2.500 pés, Palme, passando CAV, 366. Tendo para 2.500 pés, informando passando CAV, 366, Guarani 07. 366, Guarani 715. repete o procedimento, chame tu, 186, bom pouso. 86, bom. Salvador, bom dia, Uno 7 no 5, duas milhas do 372, está baixado e travado. Uno 7 no 5, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 02 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Tem que estar livre pouso, 1715 no 5 da volta. Salvador, chuva na final, ainda permanece visual, pista seca. American 980, descending 160 to 130. American 980, Skunk Identity, clear via both alarm, dispatch level 050, current H1013, radar surveillance. Descend 050, American 980. Desça para 2.500 pés, vai passando o serviço do correção 897, vai fazer o Renave? Vai. Desça para 2.500 pés, vai passando o serviço 366, gol no 897, ajusta o altímetro no 0 no 3. Ok, chamada no 366, desça para 2.500 pés. Voo na 607, passando o serviço 366. Complete o procedimento, chame agora a torre 686, bom pouso. 6, agora na 07, obrigado. Sou Salvador, bom dia, agora na 07, passou Serra Vita 366. Uno 607, por sinal de aproximação, aguarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Aguarde pista livre, sente, primeiros 90 metros, gol na 607. Uno 7, Uno 5, solo os 2, 3, livre, à direita, em solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, mantém. Alô, Uno 7, Uno 5, bom dia, livrou. Bom dia, Uno 7, Uno 5, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, 08, Uno 7, Uno 5. Uno 607, autorizado pouso pista no 0, vento 100 graus, 02 nós, primeiros 90 metros fechados, chuva leve sobre a segunda metade da pista. Quente agora 607, livre pouso no 0. 1607, são longe 26. Podia confirmar se a pista se encontra molhada, senhor? Tá úmida a partir do 1000 metros, na marca de 1000. 100 graus, livre à direita, semi-solo, 121, décimo 9. Direita, 1219, agora 607. Paulo Salvador, bom dia, o gol no 607, livrando a pista. Bom dia, gol no 607, táxi livre de Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, gol no 607. Salvador, bom dia. Delta 3179, bom dia. Sendo identificação, 3 alto chegada a Bonf, desce inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro no 03, vigilância andada. Ok, 060 na Bonf, seria possível autorizar para o de Bonf? Está presente? Autorizado. Ok, está presente, boa Bonf, muito obrigado. Alô, Salvador, bom dia, gol no 642, informação fila. Bom dia, gol no 642, agora de Copa Recife. Olha. Tchau, Salvador, azul 4069, para prosseguir estacionamento no 01. Autorizado, chame táxi, azul 4069. Autorizado, 4069. Sete. Firmo. Chame agora 2686, bom pouso, completo. 26, até já. 1897, é o 366. 1897, reporte visual, treino de pouso baixado, travado. Forma chuva leve sobre campos de menos 90 metros fechados. 2000 feet, report localized good, coordinate 1013. 1013, descend 2000 feet, American 982. 2000 feet, descend to 2000 feet. Descend 2000 feet, American 982. Poderia nos adiantar a saída para Brasília? Olha, Fito. Muito obrigado. O 1897, autorizado pouso, pista 10130 graus 03 nós, chuva leve sobre o campo. altitude avistou, senhor? Ah, lá! Mais 2000 lá, né? É que a chuva tá bem à direita aqui. Sim. Táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 1-0, chega a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 3, bom dia. 1-0 pra gente. Azul 4-0-9. Voo 1-8-9-7, solo 3-3, livre à direita, no solo 1-2-1-9. Direita 219, obrigado. Táxi via Alfa e Bravo. Alfa e Bravo, é. Paulo, bom dia, boa noite, 97, livrando a pista 22. Táxi via Alfa, guarde a confirmação de gate. Alfa guardando, boa noite, né? Backline 980 on localized course. American 980 joining localized 10. Complete approach, runway 10 right. Contacting now 11860. 11860 American 980, complete 10 approach. Zona 5543, voo 9642. Altímetro 0, 13, informe no curso do localizador. Ok, a intenção é o aeronave da 10, inclusive solicita caso possível o alvo Sierra Victor 366. CUR is threshold. 97, prossiga via Juliette, gate 10. E Juliette para o 1-0, boa noite, 97. Land runway 10, wind 160 degrees, 03 knots, runway wet. Clear to land, runway 10, American 980. Brasil 4069, ponto espera, pista 10. Confirme e se só acompanhe na final, azul 4069. Afirmativo, senhor. Após o pouso do banho, a linha mantém cabeceira 1-0. Após o pouso do banho, a linha mantém cabeceira 1-0, 4069. American 980 on the ground at 39, left first right, and contact grounded 121.19. Clear the runway via this right turn and 121.9 American 980. Ground control, American 980, clearing active runway Foxtrot to gate 11. Delta 980, clear taxiway Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet to gate 11, American 980. Delta 9. Vai passar o Sierra Victor 366, reportará sinal checado. 3179. Gente. Ah, pushback e acionamento, gate 9, igual no 642. Bom, no 642, aguarda afastamento de tráfego da Gol, no gate 10, e o tráfego número 2, 757 da American Airlines, no gate 11. E a fase inicia. Chamando para o táxi, voo 642. Ok. Após a passagem do Gol no 10 e o American no 11, está autorizado a reportar para o táxi, voo 642. Azul 4069, decolou os 41 no time controle 119.8. 198, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, azul 4069. Decolou no perfil da Wally. Contato radar, decolou e foi para o 360, perfil Wally. Visual com aeródromo? Ainda não, tem uma pequena camada já em forma. Agora sim, visual a 1.800 pés, o TAN 3179, checado. 7, aproximação, chame 2086, bom pouso, pista molhada. Positivo, até mais. Torre de Salvador, muito bom dia, o TAN 3179, passou 372, campo à vista, trem checado. 3179, autorizado pouso, pista 10 graus, 04 nós, pista molhada, primeiros 90 metros fechados. Positivo, ciente, 3179.